chateada. Assim, chateada. Isso agora que não se pensar. Muita coisa que a gente chateada com isso também é marca. Sim, eu acho que. Peraí, não sei o que eu vou responder. Posso pensar? Pensa. Em relação à vida do senhor, ou sei lá. Eu acho que isso tem todos os problemas que aparecem, né, Marta? Vários tipos de problemas, né? Problemas em relação à vida que a gente leva, problemas em relação. Problemas que a gente tem de acordo com os problemas que o filho dá, entendeu? Então, são vários tipos de problemas, né? Uhum. E a senhora sabe guardar segredo? Uma pessoa conta uma coisa que a senhora não sabe guardar? Se eu contar alguma coisa, pedi. Charge the hearing of my doctor. So, Herr Enemy. Lick. Lick.